E a ideia se fez força e canto e espada, e trigo semeado e gesto que semeia. Era um país futuro em cada aldeia, era um país de música nas mãos sem nada. Eram armas e homens vestidos de vento, camponeses, tambores e uma espada, a escrever com teu sangue em teu chão teu nome português. Era Lisboa revoltada e a tempestade em 1383. Portugal a formar-se e a liberdade escrita em seu nome com punhais de vento. Eram armas e homens vestidos de vento, camponeses, tambores e uma espada, a escrever com teu sangue em teu chão teu nome português. E a carne se fez verbo e o sangue ideia, e a ideia se fez força e canto e espada, e trigo semeado e gesto que semeia.